seconds, stop gate 09. Norwalk South 59, clear to push back and start up Colorado for Texas. Colorado for Texas, all 1759. Liberaria da restrição em Bonte pelo provou no 715. Qual restrição o voo no 715? De 4.000 em pelo. Liga a restrição de altitude na posição pelo voo no 715. Grato. Juliette, bom. Voo 1092, complete na chama de hoje 1.895. Voo pode ser regulado. Hotel Papai, stand by, please. Roger, Charlie, Hotel Papai, stand by, it's your girls. Estado cheio de treino de fundo 090, 090, 090, 090, 090, Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, 092. Roger, it's Sarah by the clock in the middle, Blake. Ingresso Juliette, que é o 24. Juliette, sou 04, 092. Está autorizado o pushback, reporta pronto para o táxi. Stand by, please. Charlie do papá. Estabilizado no localizador visual com a 10, agora 7. Ono 755, complete na chama torre. Ono 1895. 1895, uma boa. Laser contact on departure, climb flight level 360 via dial departure. Flight level 360, and we definitely possible final at Lila intersection. Move the flight direct to Lila position. Okay, thank you. Flight Lila, go 1739. Watch 55, tá passando externo, o trem tá embaixo travado. Bona 755, livre pouso, vento da área de 3 mais. Livre pouso no zero, Bona 755. Doutor Juliette Serra, confirmando que o Brechá está suspenso. Vai prosseguir uma 1500 pés com a proa do litoral sul. Já tem informação do PLB? 4 a 2. bordo, acionamento e táxi, 4 em 1, 1 8, decimal 95, ajuste na 092, uma boa viagem. Senhora, bom dia, repórter para o táxi. Eu sou o Sérgio contact receive frequency 125.45.1.26.85. Ok, regional 17, Sector 125, 45, 126, 85. Thank you. Bye-bye. Please, could you confirm if you say all day and all night at the Sierra Rosa Tapatia? Thank you, please stand by for your call to record in 8051. Via Cuca tá 350, azul caso 1034. Próxima Juliette, Bono 755. Bono 755, aguarda a passagem do banho da companhia, após o ingresso Juliette até o ônibus. Está observando o gol? E após, prossegue pro 01, o Bono 755. Romeo Charlie Papa Red Cop. Romeo Charlie Papa Clear de Sierra Bravo, Papa Sierra, Porto Seguro, Flight Level 060, Departure Runway 17, after departure turn right, Coral Departure, Golf 677, Romeo Alpha, India Romeo Alpha, after direct, Skulk 0260, Salvador Approach 119.8. Juliette, é livre de colagem, 17, vento da área dos 3 horas. Formation Pico Airport. Free Pico Airport. Startup, engine, call power, 118.95, 281.012. Acione identificação, desovia chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 012. 050, ajustada no 012, adianta, está bem, não. Ajusta no 012, ou está no dia. Patrônio Salvador, bom dia. Patrônio Salvador, está Juliette Serra. Então, Juliette Serra. O número 10 está autorizado direto Manati, reporte 20 milhas da Passagem de Salvador, informe seu estimado de pouso. Autorizado direto Manati, estima o pouso ao 108, vai manter 1 para o 7. Bem, deixa eu estar de novo, Serra. 119.8, bom trabalho, bom amigo, bom trabalho. Salvador, muito bom dia. O Bono 649 decolou da El, Leita, Bitev. Bono 649, contato com a Dália Decolagem, Sudania, saída da El para o nível 360. Via da El para o 360. É possível voar direto da El ou Leda? Oi, Leda, da presença, Bono 649. Direto, Leda, obrigado, Bono 649. 4, faixa nível 1 no 3 já. É, 1-8-4-2-3-4. 4-2-3-4, mantém a escuta do controle, agora vem transferência. Mais que? Reconhecimento, você sabe que o nível superior da terminal é nível 1 no 9-0? Afirmo. Gente, agora transferência. Linha 3, linha 2, terça, sem restrições para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 2 autorizado e LF pode estabilizar. 1-0 no 2, sem restrições, 2 mil, pode com a duna, senhor de atenção. Até o perfil da chegada. Mas a versão lateral, livre das restrições de fiscais, ouça nela. Meia, 1-2, não. 63, 1-2, desculpa. Nós deixamos centro Recife, 1-3-3-2-5, antena 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, muito obrigado, bom trabalho. acima da linha de terra? Bom, você está pensando em esperar a coordenação. Intersection Oscar, report on intersection Oscar, QNH 108. Oh, Mike, you are still up. Okay, no. Mike, you still up, proceed. Bom dia, solicito autorização de remoto, da remota 12, para a posição 5, no pátio principal. Hotel Alpha está autorizado, reporte no término, na 5, agilizando. Ok, repassando o término, Mike, Hotel Alpha, e agilizando. For takeoff, runway 17, winds 130 degrees, 05 knots. Bully, Salvador, muito bom dia, o voo 2199, gente da TIM, descendo a 150. Gol 2199, estando em estação, desça via chegada a Mário para nível 050, ajuste ao 012. Comele 12, desce via Mário até o 050, gol 2199. Interceptado IRS, ouça 6319. Poxa, 6312, complete na chama 12, número 895, bom ponto. Complete chama da torre, série, tem 1895, até daqui a pouquinho. Salvador, bom dia, do Oceané 6312. Oceané 6312, bom dia, cheque treino de pouso 10, ventona 30 graus 049. 130-049, tem livre pouso, Oceané 6312. Confirma, pista molhada ou seca, senhorita? Pista úmida no momento. Certo. Para até o Papa, Airborne 59, com salvador, approach to verse 1-9-8, good travel. Thank you, ma'am, 1-9, good travel, so long, tchau, tchau, papá. Oceané 6312, para informação, terra 7000, decolagem da cabeça auxiliar, com todo o litoral sul, não interfere com seu curso. 7, meu trato, 63, 1, 2. Selfie, no approach, good morning, helicopter, Papa Romeo, Charlie Papau. Charlie Papau, Oscar, laser contact, on departure, climb 7-0, 6-0, vai a coral do tacho. Roger that, sir, the trail by the coral of the pasture, Charlie Papau. pilot Delta Bass, fly direct to coral position. Fisherman direct coral position, Delta Bass. Understand, say again, Charlie Papa. Okay, we had a traffic on our right side, on our 3 o'clock, and we would like to ask if the traffic is on schedule for us, because we are in high speed conditions at the moment, Charlie Papa. There is no traffic, Charlie Papa. Just a minute, Charlie Papa. Yes, Direito, chama a sala em 1, 2, 1, decimal 1. 2, direito, 2, 1, decimal 1, confirma? Confirma. Afirmativo. Paulo, Salvador. Bom dia. É do Senai 63, 1, 2. Senai 63, 1, 2, bom dia. Ataque Civia Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter, antes da direta. Só Romeu, Delta, Alfa, Oscar. Prossiga. Só Romeu, Delta, Oscar, Alfa, prossiga. Firma aqui, segue de cola e o pátio se encontra. Papa Romeu Delta, Oscar Alfa está autorizado para BH, no nível 100, decola da pistão 97, com primeira curva direita na saída coral, após rota do plano de voo. Aciona no transponder 5460, controle 199.8. Delta Oscar Alfa, está correto o cortejamento? Confirma o PLB autonomia? Salvador, bom dia, tá 3306. Confirma, tá 3304. Opa, perdão, 3304, tá 3304, aqui 160, voando bom. É 3304, sendo identificação, desça via BF para o nível 050, ajuste no 012. 50, 212. Passou. Oscar. Salvador, Michael Hotel Alfa, concluiu o reboque na posição 5, pela atenção, obrigado, Michael Alfa. Gente, bom dia. Só passa, né, Deus? Isso, é porque o flight level 064, Delta Papá. Pode ir, falei, Delta Papá. Gol 2199, complexo na Chame Torre 11895. 2895, obrigado, seria isso, 2199. 3304, desça sem restrições para 2010, ajuste no 012, autorizado o LS, é ponto estabilizado. 2000 pés, 304. Até o perfil 3304. Mantém o perfil considerado hoje, 2304. Estabilizado, visual campo 2199. Deve pouso, 2199. Pronto no 095. Autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbore Elefa, autogiro 21. O transponder é o 5471, no controle 119, décima 8. 1095, o teu que está autorizado 360 com fins, conforme plano de voo, pedulo 21, decola da 10 na Arbore Elefa. Transponder 5471, controle 198. 1095 com a primeira curva à direita, repassa quando pronto para o pushback. Estimativo, curva à direita, chamarei pronto, 1095. Direita 211, obrigado, senhorito 2199. Então, falador, bom dia, está 3859, informação direta, posição adulta. Então, 3859, acendo a estação, deixa via chegada aberta para o 050, ajuste ao 0112. 0-0-0-1-2-3-8-4. Estabilizado, tá? 3304, complete com o Nascimento Torre, número 895. 3304, com o seu controle. Vimo, vai chamar fora que eu vou falar com a senhora, com a senhora, com a senhora, com a senhora, com a senhora. Padrão, bom dia, tá 3304, estabilizado. 05, check, treino de pouso 90, vento 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 3304. Cliente confirmando livre pouso, ganso agora 728. 7804. Lógica Alfa inicialmente é nenhuma antena 7, agora instruções. Três ali, mantendo os F. Tá, Alfa livre de colagem 97, vento 130 com 7. Delta Oscar Alfa, contato com a da decolagem, estuda para o nível 100 via sai da Coral. Dá uma centena de Coral, Delta Coral. A Oscar Alfa dá presente voo na proa de Coral. Coral, Delta Sol, Coral. Delta 1, 0, 0, 7. Espera, 2, 2, 2, 3. Autorizado, reporta pronto para o parque. Voo 095. Autorizado, chamaria 095. Salvador, voa, passarelo 2223, transfere. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, suba para o nível 180 via saída água. 180, água 2223. Restrição de velocidade desta para 4 mil pés, ajuste no 0 e no 2. Passaria 2, 2, 2, 3. Passaria 2, 2, 3. Foi autorizado no 8, 0, está livre da restrição. Condições de cumprir o perfil. Até mais cheio. Passaria 2, 2, 2, 3. Está liberado as restrições, fica para a nível 1, 8, 0. 5 miles to Coral position, contact email 120.1. Bom dia, confirma a FGL na sessão 7. Mais. Confirma. Confirma, está autorizado 4.000. Confirma. 4.000, obrigado. 197, a Cruz em coordenação com a torre, aciona no transponder 0132 da torre 118 do sinal 95. Os usados com isso que estão na pata, confirma o teu a torre está autorizada por hoje, Eleafa. Eleafa, 2223. Acaba com a Palima Lima Fox, prossiga. Lima Lima Fox, você dá prejuízo?